Ficheiro 48, página 267, último ficheiro. Acordo sobressaltada. A luz pálida da manhã entra pelos cantos das persianas. O raspar da pá continua. Ainda não despertei completamente do pesadelo, mas corro pelo corredor, saio pela porta da frente e dou a volta à casa, porque agora tenho a certeza de que os mortos me ouvirão. Quando o vejo, paro de repente. Ele tem o rosto decorado por estar a cavar por baixo das janelas. Num carrinho de mão, vejo cinco arbustos enfezados. Voltaste? Digo. O doutor Aurélio só ontem me deixou sair do Capitólio, esclarece o Pita. A propósito, ele pediu-me para te dizer que não pode continuar a fingir que te está a tratar para sempre. Tens de atender o telefone. Ele está com um bom aspecto. Magro, coberto de queimaduras, como eu, mas os olhos já não têm aquela expressão turvada e atormentada. Está a franzir ligeiramente as sobrancelhas, examinando-me. Faço um esforço hesitante para afastar o cabelo dos olhos e percebo que ele está todo emaranhado. Coloco-me na defensiva. O que estás a fazer? Fui ao bosque hoje de manhã e arranquei estas flores. Por ela, responde o Pita. Achei que pudéssemos plantá-las ao longo do lado da casa. Olho para os arbustos, para os torrões de terra agarrados às raízes e sustenho a respiração quando me lembro da palavra rosa. Estou quase a gritar insultos ao Pita quando percebo não são rosas, mas prímulas, a flor que deu o nome à minha irmã. Aceno com a cabeça ao Pita, indicando o meu assentimento, e volto a correr para casa, fechando a porta à chave. Mas o mal está cá dentro, não lá fora. Tremendo de fraqueza e ansiedade, subo apressadamente as escadas. Tropeço no último degrau e estatelo-me no chão. Obrigo-me a levantar-me e entro no meu quarto. O cheiro é muito ténue, mas ainda paira no ar. Está lá, a rosa branca entre as flores secas na jarra, murcha e frágil, mas mantendo aquela perfeição artificial cultivada na estufa do Snow. Agarro na jarra, corro para a cozinha e atiro as flores para as brasas. Uma explosão de chamas azuis envolve a rosa e devora. O fogo volta a vencer as rosas. Pelo sim, pelo não, despedaço a jarra no chão. Novamente no andar de cima, escancaro as janelas do quarto para expulsar o que resta do fedor do Snow. Mas não desaparece, continua nas minhas roupas e nos meus poros. Dispo-me por completo e flocos de pele, do tamanho de cartas de jogar, agarram-se à roupa. Evitando o espelho, meto-me debaixo do chuveiro. Esfrego o cabelo, o corpo, a boca, livrando-me das rosas. Saio da casa de banho com a pele cor-de-rosa vivo a arder e procuro qualquer coisa limpa para vestir. Levo meia hora a desembaraçar e a pentear o cabelo. A Grisi sai e abre a porta da frente. Enquanto ela faz o pequeno almoço, deito a roupa suja para o fogo. Depois sigo a sugestão dela e corto as unhas com uma faca. Durante o pequeno almoço, pergunto-lhe: para onde foi o Gale? Distrito 2. Arranjou um emprego fino por lá. Vejo de vez em quando na televisão, responde ela. Esquadrinho bem os meus sentimentos, tentando encontrar ira, ódio, saudade. Encontro apenas alívio. Vou caçar hoje, anuncio. Bem, um bocado de carne de caça fresca vinha mesmo a calhar, responde a Grisi Sei. Armo-me com um arco e flechas e saio de casa, planeando sair do 12, através do prado. Perto da praça, encontro equipas de homens de máscara e luvas, com carroças puxadas por cavalos. Estão a vasculhar o que ficou por baixo da neve este inverno, recolhendo restos mortais. Uma carroça espera em frente da casa do governador. Reconheço o Tom, um velho colega do Gale, fazendo uma pausa para limpar o suor do rosto com um trapo. Lembro-me de o ter visto no 13, mas deve ter voltado. O cumprimento dele dá-me coragem para perguntar: encontraram alguém lá dentro? A família inteira. E as duas pessoas que trabalhavam para eles. Diz-me o Tom. Amades. Serena, bondosa e corajosa. A rapariga que me deu o alfinete, que me deu o nome. Engulo as lágrimas. Pergunto-me se ela irá também figurar nos meus pesadelos esta noite. Lançar-me pás de cinzas para a boca. Pensei que, talvez, como ele era o governador... Não acho que ser o governador do 12 o tivesse favorecido, medito o Tom. Aceno com a cabeça e continuo a andar, com cuidado para não olhar para a carroça. Em toda a cidade e no jazigo vejo o mesmo, a colheita dos mortos. À medida que me aproximo das ruínas da minha velha casa, a estrada vai ficando cada vez mais cheia de carroças. O prado desapareceu. Ou foi completamente alterado. Abriram uma vala profunda e estão a enchê-la de ossadas. Uma vala comum para o meu povo. Contorno o buraco e entro no bosque pelo lugar habitual. Mas isso deixou de ser necessário. A vedação já não está eletrificada e foi escorada com ramos compridos para afastar os predadores. Mas os velhos hábitos custam a morrer. Penso em ir até ao lago, mas estou tão fraca que mal consigo chegar ao meu local de encontro com o Gale. Sento-me na rocha onde a crescida nos filmou, mas é larga demais sem o corpo dele ao meu lado. Fecho os olhos várias vezes e conto até 10, achando que, quando os abrir, ele terá aparecido sem um único ruído, como fazia tantas vezes. Tenho de me lembrar de que o Gale está no 2, com um emprego fino, provavelmente beijando outros lábios. É o tipo de dia preferido da velha Katniss. Início da primavera, o bosque despertando depois do longo inverno. Mas o ímpeto de energia que começou com as prímulas esgotou-se. Quando chego à vedação, estou tão mal disposta e tonta que o Tom tem de me dar uma boleia para casa na carroça dos mortos, ajudar-me a deitar-me no sofá da sala de visitas, onde fico a ver as partículas de pó redobiar nos finos raios da luz da tarde. A minha cabeça volta-se de repente quando ouço a rusnadela sibilante, mas levo algum tempo a acreditar que ele é verdadeiro. Como pode ter vindo cá parar? Vejo as marcas das garras de algum animal selvagem, a pata traseira que ele suspende ligeiramente acima do chão, os ossos salientes no focinho. Veio sozinho, então, desde o 13? Talvez o tenham posto na rua ou simplesmente não aguentasse estar lá sem ela. E então veio procurá-la. Foi uma viagem em vão. Ela não está aqui, digo-lhe. O ranúnculo volta a resmungar. Ela não está aqui. Podes resmungar o que quiseres. Não vais encontrar a prima. Quando ouve o nome dela, ele anima-se, arrebita as orelhas caídas, começa a miar, esperançoso. Sai daqui. Ele esquiva-se da almofada que lhe atiro. Vai-te embora. Já não tens nada aqui. Começo a tremer, furiosa com ele. Ela não vai voltar, nunca mais vai voltar. Agarro noutra almofada e levanto-me para melhorar a pontaria. De repente, as lágrimas começam a escorrer-me pela face. Ela morreu. Agarro-me à barriga para amortecer a dor. Ajoelho-me no chão, embalando a almofada e chorando. Ela está morta, seu gato estúpido, está morta. Um novo ruído entre o chorar e o cantar sai do corpo, dando voz ao meu desespero. O ranúnculo começa também a chorar. Faço o que fizer, ele não se vai embora. Anda à minha volta, mesmo fora do meu alcance, enquanto os soluços me sacodem o corpo. Por fim, caio inconsciente. Ele deve saber que o impensável aconteceu e que para sobreviver serão precisos atos anteriormente impensáveis. Porque, horas depois, quando volto a acordar na minha cama, ele está lá, ao luar, agachado a meu lado, com os olhos amarelos bem abertos, protegendo-me da noite. De manhã, senta-se estoicamente, enquanto lhe limpo as feridas. Mas arrancar o espinho da sua pata provoca uma série daqueles mios de gatinho. Acabamos os dois novamente a chorar, só que desta vez consolamo-nos um ao outro. Com a força que isso me dá, abro a carta que o Heimitz me deu da minha mãe. Marco o número de telefone e choro também com ela. O Pita, trazendo um pão quente, aparece com a Grisi Sei. Ele prepara-nos o pequeno almoço e eu dou todo o meu bacon ao ranúnculo. Aos poucos, com muitos dias perdidos, começo a regressar à vida. Tento seguir os conselhos do Dr. Aurelius, fazendo apenas as coisas do dia-a-dia, surpreendendo-me quando, finalmente, alguma volta a fazer sentido. Falo-lhe da minha ideia do livro e uma grande caixa com folhas de pergaminho chega no comboio seguinte do Capitólio. Tirei a ideia do livro de plantas da nossa família, um lugar para registar aquelas coisas que não podemos confiar à memória. A página começa com a imagem da pessoa, uma fotografia, se a conseguimos arranjar, se não um desenho ou uma pintura do Pita. Depois, na minha caligrafia mais cuidada, escrevo todos os pormenores que seria um crime esquecer. A Lady lambendo a bochecha da prima. O riso do meu pai. O pai do Pita com os biscoitos. A cor dos olhos do Finnick. O que o Sina conseguia fazer com um bocado de seda. O Boggs reprogramando o Holo. A Ru, equilibrada sobre as pontas dos pés, de braços ligeiramente abertos, como um pássaro prestes a levantar voo. E assim por diante. Selamos as páginas com água salgada e promessas de viver bem, para que as suas mortes não tenham sido em vão. O Heimitz finalmente junta-se a nós, contribuindo com 23 anos de tributos que ele foi obrigado a orientar como mentor. Os aditamentos tornam-se mais pequenos. Uma velha recordação surge de repente, uma prímula tardia conservada entre as páginas. Estranhos pedaços de felicidade, como a fotografia do filho recém-nascido, do Finnick e da Annie. Aprendemos novamente a manter-nos ocupados. O Pita faz pão e bolos. Eu caço. O Heimitz bebe até o álcool acabar. E depois cria gansos até chegar o comboio seguinte. Felizmente os gansos sabem cuidar bastante bem de si próprios. Não estamos sozinhos. Algumas centenas de pessoas regressam, porque aconteça o que acontecer, esta é a sua terra. Com as minas encerradas, elas lavram a terra com as cinzas e cultivam alimentos. Máquinas do Capitólio começam a preparar o terreno para uma nova fábrica, onde iremos produzir medicamentos. Apesar de ninguém a semear, o prado volta a cobrir-se de erva. Eu e o Pita voltamos a aproximar-nos um do outro. Há ainda momentos em que ele se agarra às costas de uma cadeira e se aguenta até as recordações se apagarem. Eu acordo a gritar com pesadelos de mutes e crianças perdidas, mas os braços dele estão lá para me reconfortar e, por fim, os lábios dele. Na noite em que sinto de novo aquela coisa, a ânsia que me dominou na praia, percebo que isto teria acontecido de qualquer maneira. Que o que preciso para sobreviver não é do fogo do Gale, ateado com raiva e ódio. Eu própria tenho muito fogo. O que preciso é do dente de leão na primavera, o amarelo vivo, que simboliza renascimento e não destruição. A promessa de que a vida pode continuar, por piores que tenham sido as nossas perdas, que pode voltar a ser boa. E só o Pita é capaz de me dar isso. Por isso, mais tarde, quando ele murmura: "Tu amas-me, verdade ou mentira?", eu respondo: "Verdade." Epílogo. Eles brincam no prado. A rapariga de cabelo escuro e olhos azuis dançando. O rapaz de caracóis loiros e olhos cinzentos, esforçando-se para acompanhar nas suas pernas rechonchudas de bebé. Levei 5, 10, 15 anos a concordar. Mas o Pita queria-os tanto. Quando a senti mexer-se dentro de mim pela primeira vez, fui dominada por um terror que parecia mais velho que a própria vida. Só a alegria de a segurar nos braços foi capaz de o acalmar. Com o rapaz foi um pouco mais fácil, mas não muito. As perguntas estão apenas a começar. As arenas foram completamente destruídas, os monumentos comemorativos erguidos, e já não há Jogos da Fome. Mas falam deles na escola, e a rapariga sabe que nós desempenhamos algum papel. O rapaz saberá dentro de alguns anos. Como posso falar-lhes daquele mundo sem os assustar? Aos meus filhos, que têm como certas as palavras da canção. No meio do prado, debaixo do chourão, uma cama de relva, um verde e macio almofadão. Deita a cabeça e fecha o olho ensonado. Quando o abrires, o sol terá despertado. Aqui está segura, aqui tens o calor. Aqui as margaridas guardam-te da dor. Aqui os teus sonhos serão realizados. Aqui tens todos os teus entes amados. Aos meus filhos, que não sabem que brincam em cima de um cemitério. O Pita diz que correrá tudo bem. Temos-nos um ao outro e o livro. Podemos ajudá-los a compreender de uma maneira que os tornará mais corajosos. Mas um dia terei de explicar os meus pesadelos, por que razão surgiram, por que razão nunca irão desaparecer. Terei de lhes explicar como consigo sobreviver. Que há dias em que me parece impossível sentir prazer no que quer que seja, porque tenho medo de que me possa ser tirado. É então que componho a lista na minha cabeça de todos os atos de bondade que vi alguém fazer. Parece um jogo repetitivo, até um pouco enfadonho depois de mais de 20 anos. Mas há jogos muito piores. Fim. Agradecimentos. Gostaria de agradecer às seguintes pessoas pelo tempo, talento e apoio com que me brindaram para escrever a trilogia Os Jogos da Fome. Em primeiro lugar, tenho de agradecer ao meu extraordinário triunvirato de revisores de texto, Kate Egan, cuja perspicácia, bom humor e inteligência me orientaram ao longo de 8 romances. Jean Rhys, cuja excelente visão capta as coisas que nós deixamos escapar, e David Levithan, que se desloca tão facilmente entre as suas múltiplas funções de note giver, title master e diretor editorial. Na redação de rascunhos, intoxicações alimentares e todos os altos e baixos, estiveram sempre comigo Rosemary Stimola, talentosa consultora criativa e guardiã profissional, minha agente literária e amiga, e Jason Dravis, meu agente artístico de longa data. Sinto-me tão feliz por ter a vossa orientação agora que nos aventuramos no grande ecrã. Obrigada à designer Elizabeth P. Parisi e ao pintor Tim O'Brien pelas belas capas dos livros que tão bem captaram os mimos gaios e a atenção das pessoas. Saúdo a incrível equipa da editora Scholastic por ter divulgado os Jogos da Fome ao mundo. Sheila Marie Everett, Tracy Van Straten, Rachel Cohn, Leslie Garis, Adrienne Vretos, Nick Martin, Jackie Harper, Lisette Serrano, Kathleen Donahoe, John Mason, Stephanie Nunez, Karen Brown, Joy Simpkins, Jess White, Dick Robinson, Ellie Berger, Suzanne Murphy, Andre Davis Pinkney, toda a equipa comercial da Scholastic e os muitos outros que dedicaram tanta energia, esforço físico e mental a esta série. Aos 5 amigos escritores em quem mais confio, Richard Register, Mary Beth Bass, Christopher Santos, Peter Bacalian e James Proimus, o meu reconhecimento pelos vossos conselhos, visão e boa disposição. Uma dedicatória especial ao meu falecido pai, Michael Collins, que estabeleceu as bases para esta série com o seu profundo empenhamento na educação dos filhos sobre as coisas da guerra e da paz. E à minha mãe, Jane Collins, que me apresentou aos gregos, à ficção científica e à moda, embora esta última não tenha pegado. Às minhas irmãs, Kathy e Joni. Ao meu irmão, Drew. Aos meus sogros, Dixie e Charles Pryor. E aos muitos membros da minha família, cujo entusiasmo e apoio sempre me deram ânimo. Por fim, dirijo-me ao meu marido, Cap Pryor, que leu Os Jogos da Fome, ainda nos seus primeiros rascunhos. Insistiu na procura de respostas a perguntas que eu nem sequer imaginara. E esteve como uma espécie de minha caixa de ressonância ao longo de toda a série. Obrigada a ele e aos meus filhos maravilhosos, Charlie e Isabel, pelo seu amor de sempre, a paciência e a alegria que me dão. Terminou a leitura da obra A Revolta, terceiro e último volume da trilogia de Suzanne Collins, Os Jogos da Fome. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra durante o mês de novembro de 2012.